ainda é 4 da manhã. Ela desce a ladeira, carrega o troco da condução na carteira. A bolsa marmiteira, relógio apressado, enfrenta o bus e o trem lotado. Itinerário rotineiro, medo é passageiro. Ela sente a fé, é que faz seguir em frente, entende? É pelos filhos que enfrenta a tormenta na lida, pensa. Na vida é quente e tem mil motivos pra sorrir. Mesmo assim não desiste, lembra do que sua mãe disse. Sem estudo, sem diploma, o mundo aperta. Por Deus a oportunidade de doméstica. Lavar, passar, costurar, cozinhar, atender, temperar, preparar, provar ofício. Desde pequena, e mesmo que o mal conspire, faz valer a pena. E ela acorda, vai pra labuta buscar o amanhã. Pelos seus vai na fé, firme na missão, e o suor nas mãos vai voar com os pés no chão. E ela acorda, vai pra labuta buscar o amanhã. Pelos seus vai na fé, firme na missão, e o suor nas mãos vai voar com os pés no chão. Boa notícia, ali na sala de Estácio a patroa esclarece, agora vai registrar. Se eu sair, se eu chegar na folha de ponte, que benefícios, inclusive o seu abono, são resguardados por lei. E que Deus abençoa quem sempre faz o bem, porém alegria passageiro, trem das 6, a volta pra casa corriqueira. Desce do buzo em frente à biqueira, seu filho mais novo, e mesmo que não queira enxergar, tava lá mó enquadro, uns pinos, umas bucha e a força tático. Forjado no tráfico, ela vê todo o seu esforço escorrer pro ralo. O suor do seu trabalho, do que valeu se ele escolheu o caminho mais e fácil. E ela acorda, vai pra labuta buscar o amanhã. Pelos seus vai na fé, firme na missão, e o suor nas mãos vai voar com os pés no chão. E ela acorda, vai pra labuta buscar o amanhã. Pelos seus vai na fé, firme na missão, e o suor nas mãos vai voar com os pés no chão. Todos os dias, às 8 da noite, fico observando aquela guerreira chegar com ar de cansaço, tentando estampar um sorriso no rosto, cumprimentando todos que encontro pelo caminho, sabendo que além da batalha no serviço, tem que enfrentar outra batalha em casa. Lavar, passar, fazer comida, ver se os filhos fizeram lição de casa, que muitas vezes não os encontram em casa. E ela acorda, vai pra labuta buscar o amanhã. Pelos seus vai na fé, firme na missão, e o suor nas mãos vai voar com os pés no chão. Pra mim é a volta do organização xiita. É, meu, pra mim é uma alegria enorme, porque assim, hoje em dia o rap nacional tá meio que complicado, né? Meio que, não vamos dizer assim, vendido, na minha opinião. Então fico feliz aí que o organização xiita está de volta na cena. E é isso. Tamo junto. Aqui, Marcelo, Rádio Rap Life. É nóis. Então, o organização xiita, eu lembro dele desde os tempos em que eu já era da revista Rap Brasil. É, em uma das matérias que saíram deles na revista, eu sempre percebi no organização xiita o foco deles para com o rap contestação. É, bem na virada do século, o organização xiita, onde muitas personalidades queriam estar em gravadoras, eles já criticavam as mesmas, queriam ser independentes e também falavam na época já, em 2001, 2002, sobre empreendedorismo. Aqui, Fábio Rogério, DJ Locutor, o seu repórter das ruas, 105 FM, Espaço Rap.